A emissão 199 é antes da 200, conversas on... não é a emissão 200, é a emissão 199 de conversas aleatórias, gravada e publicada na terça-feira, que é hoje, 11 de 11 de julho. julho de 2017, antes de Matateu. Eu sou o Nuno Miguel, ao meu lado, vou começar por onde hoje, ordem alfabética, para um lado direito, Joaquim Luís. Muito boa tarde. Vamos lá. Mais uma. Mais uma aqui. Uma emissão Ah, pensei que era... radiofónica. Ao meu lado esquerdo e novamente para a ordem alfabética, Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes. Boa tarde a todos. Boa noite, neste caso. Sejam bem-vindos à 199ª edição do programa Conversas Aleatórias. Eu disse ordem alfabética, eu não disse qual ordem. Podia ser Exatamente. de A para o Z, do Z para lá. Exatamente. Falei bem, Joaquim De Pereira. ômega para alfa. Isto hoje promete, promete. De ômega para alfa. Ora, Não diga aí, saiam mas... dos vossos lugares porque isto hoje promete. Vai ser uma edição Não é tipo. só hoje. É todas as Todas as emissões vezes. contam aqui com o quinzinho. Geralmente promete e depois acaba as coisas. Mas hoje a começar com o ômega alfa promete. Então divulguei mais sentenças eruditas. Hã? Hã? Quando uma Pronto, pessoa eu não está digo. zangada, quando Pronto, uma pessoa está zangada. Hã? divulguei sentenças, outras sentenças eruditas. Eu vou descansar um bocadinho e daqui a um bocado Sai assim uma, sai tal. assim. Muito bem. Ora, hoje temos pouca coisa. Vamos ouvir umas coisitas e pouca coisa para ladrar. Olha, eu Porque. tenho duas efemérides. Então faz favor de não ladrar. Posso já uma? Uma. Já correram. Ora bem, para despechar o E aposto que foi serviço, de julho. como tu sabes. Dia. Não, se quer, quando procurar as efemérides, eu Sim, vou exatamente. continuar. Começar com o desporto. Desporto. Tem aqui uma coisa, eu não sei se é desporto, tem som, então é o que vocês quiserem. Portanto, na sexta-feira passada, acho eu, foi na sexta, realizou-se o sorteio dos dois principais campeonatos de futebol portugueses masculinos séniores todo. Portanto, a primeira liga, a segunda liga, que agora é a Liga NOS e a Liga. Exato! Ai, não é Levens, uma É, deve chinesa. ser Mel ou Vodafone Não, é ou uma qualquer coisa. chinesa. Aí ele Ai, que bom, que bom. Não, Ledman Pro, acho que Isso, é é isso. É Levens Ledman Pro, é Pro, isso. já, pronto. Ora bem, resolveu-se o sorteio. Joaquim Luís, ajude-me, poderia ser uma palavra nova. Sorteio significa o quê? Sortear, fazer rifas. Vem de sorte. Ou Exatamente. seja, pá. Claro. O que a sorte ditar, vai ser à sorte. As bolinhas com as equipas e tal. Vai ao Calhas. O calhas é calhas, mas não há calhas. Porquê? Há Antes de tantas realizar o calhas. sorteio. Foi publicado o menu. Estava a faltar a pegar uma palavra que tem vários pontos. É o. Elenco. Não, mas pode ser. Não era uma coisa mais Tabela. erudita. Não. Ai, tens uma coisa Mais erudita. erudita do que elenco. Mas Tens pronto. mais erudita do que menu. Oh, isso é François. Mas saiu a lista Isso das. é gourmet. Exato. Agora não vai nada. Saiu a lista das condicionantes do sorteio. E eu vou dizer só para a primeira divisão, porque para a segunda também já havia mais quatro. Número 1, as seguintes Benfica Porto Sporting não podem defrontar-se nas duas primeiras jornadas. Número 2, Benfica Sporting, Porto Boa Vista, Braga, Vitória e Guimarães, estes três duetos, não podem jogar em casa na mesma jornada ou fora. Número 3, Benfica Porto Sporting não se podem defrontar em jornadas consecutivas. Número 4, Benfica Porto Sporting não poderão disputar dois jogos entre si em casa na primeira volta do campeonato. 5. Nenhuma equipa pode ter dois jogos consecutivos contra Benfica Porto Sporting. 6. Nas duas primeiras jornadas, Benfica e Guimarães não podem jogar contra o Sporting. 7. Na terceira jornada, o Sporting não pode jogar contra o Braga ou o Marítimo. 8. A segunda metade da competição, segunda volta, vai ser um espelho da primeira. 9. Evitar na medida do possível que uma equipa jogue duas vezes seguidas em casa e fora. Isto é sorteio ou é uma coisa mais ou menos sorteada, mas que não pode acontecer isto, isto, isto. Ah pá, o que é isto? Tantas coisinhas. Não, o que eu sorteio for é o A única sorteio. coisa que eu percebo é o ponto 8. Ah, da segunda volta ser igual à primeira. De resto. O Ré não pode jogar no coelho e Oh, bem não, não até que. atendemos aos tempos que correm. Está tudo podre, sim. É o comentário que se E apaga. então, não. Até concordo com isso. Por exemplo, uma equipa daquelas ditas de segunda de ir jogar duas vezes a Lisboa. E que tem? Não, não, não, não, não. Atenção. Porque a equipa pode jogar contra o Benfica e contra o Belenenses. Pode jogar contra o Benfica. Benfica contra o Sporting. É difícil de acontecer, mas pode ser duas vezes fora e as duas vezes ir a Lisboa. Ou seja, e por exemplo, o Estrela, o Estrela é uma equipa pequena. E atenção, que até pode cá estar, como diz o Nuno. Ir a Setúbal, defrontar o Setúbal. Ir a Lisboa, defrontar o Belenenses. E para voltar a Lisboa, já não. Joga em casa, não é? Mas no máximo pode ter dois jogos fora. E depois, ou seja, aqui a questão não está em Lisboa. Eu aqui acho que. Logo sabes o que é que eu digo? É futebol. Isto, o futebol está como a política. Ludopédio. O que é isso? Ah, ganhei aqui no erudito. Sim, faz favor. Vamos já à palavra nova. Mudei jogo. Pédio. Pé. Pois. Jogar com o pé. Futebol. Pois. Ah. E mais grave do que isso é que nós já falamos disso há poucas semanas aqui. Eu digo outra vez. Mas o que é que eu ia dizer? Que não, é assim, não faz sentido. Não faz, para mim não faz sentido. Logo à partida, discriminar-se 15 equipas em função das outras 3 ou vice-versa. Pronto. Mas é que, além disso, agora com os playoffs europeus, as eliminatórias que vêm das taças Liga Europa e Liga dos Campeões, agora há aqueles pontos, quais são? 6, 7, que o Benfica e o Guimarães não podem jogar contra o Sporting nas duas primeiras jornadas. Não, isso tem a ver com o Supertaça. E com o playoff da Liga dos Campeões. Sim, também. O Sporting não pode jogar contra o Braga Marítimo por causa dos dois playoffs. Epá, deixem lá o sorteio. Deixem o sorteio ser sorteio. Tantas coisinhas. Né? Se fosse tudo limpinho, era assim que era. Não, mas, isso eu até entendo. Aliás, entendi também não. Oh. Não, também não, também não. Deixa não. Ser o sorteio. Não faz sentido, pá. Não. Isso é estar a proteger. Não sei se é proteger. É que depois há esta coisa que é. Em termos práticos. Isto beneficia alguém, só se for, não estou a ver quem, tá, ia dizer os direitos televisivos, mas os direitos televisivos também, dois clássicos seguidos, até puxava, por exemplo, puxava ainda mais as audiências. Mas não puxava. Não? Ia dar muitas receitas num mês para dar poucas no mês seguinte, por exemplo. Não é? Repara que um Benfica-Porto seguido do Benfica-Sporting, logo por aí, e editar que a partir daquele segundo clássico, ou seja, aquelas duas semanas, o campeonato podia muito facilmente ficar decidido logo ali. A tua experiência não te viu que os campeonatos jogam-se no Estoril, no Paços Ferreira e contra o Rio Ave? Concordo contigo, mas o que eu estou a dizer é que mesmo assim não vende tanto como o Benfica Sporting, como o Benfica Porto, o Porto Sporting. Ou seja, aqui protege os direitos televisivos na medida em que há uma distribuição de receitas para que se possa pagar mais por cada jogo, porque se for, sei lá, dois jogos seguidos, não é? Não vais poder pagar tanto, portanto, é diferente. E depois tivemos uma novidade que eu até lembrei-me de vir confirmar agora antes de estar a dizer as neiras, é que o campeonato vai começar uma quarta-feira. Sim. Porquê? Também há mais coisinhas que eu não percebi. É 9 de agosto. É, então. Se calhar vai ser terça-feira, dia 8, vai ser antecipado, uma coisa assim. Talvez. Se calhar dá jeito por causa do Sporting que vai jogar para o Liga dos Campeões, uma coisa assim. Mas pronto. Somos seus irmãos. Já agora, palavra nova, ludopédio. Ludo vem do latim ludus, quer dizer jogo, divertimento. Mais uma vez um latim, pés, pedis, quer dizer pé. Jogo com o pé. Ou seja, pode ser também o pontapé no Carlos. Um bolapé. Sim. Bem, em espanhol é balompié. Bola pé, pé de bola. Pé de bola. Parece aqueles. Valipolo. Não, mas isso é outras palavras. Que também quer dizer a mesma coisa. Pé de bola. Faz lembrar pé de gri. Mas é pé de bola, sim. Sim. Balípodo. Lançar pé. Balípodo. Balípodo vem do grego balo, quer dizer lançar. Mais pous, podos, que é o pé. Portanto. Balípodo tem, pode ser. Balípodo pode ser o futebol. E o resto? Sim. Bom a pé, também pode ser. Mas é considerado um decalque linguístico. Ixi, que até bem. Isto é muito erudito. Bom, vamos então passar a uma coisa que passa poucas. Vamos passar à passa. Agora vamos passar para as efemérides, trazidas pelo doutor e. Senhor e professor Joaquim Luís Pereira. Era bem. O dia. em 1902, No dia. No dia. Eu vou dizer, pois não, seja um escalo, calma, bacana. Eu tenho de dar pausa, ênfase. No dia 10 de julho, ou seja, fez ontem anos, que foi inaugurado o elevador do Carmo, em Lisboa, mais conhecido por elevador de Santa Justa, que faz a ligação entre a Rua do Carmo, Rua do Carmo, há uma música Rua do Carmo, dos HF. e o Largo do Carmo, obra do engenheiro Roland Meunier de Pousard. Também no mesmo dia 10 de julho, em 1964, realizou-se o primeiro desfile de mini saia Eu estava lá. criada pela estilista inglesa Mary Quant. Como? Mary Quant. Carlos é conhecido, não? Que não é conhecida. O Carlos é que está conhecido. Eu não sou. Tu não Não percebes. sou. Não, não sou conhecedor disso. Mas sou eu. Uma Eu andei lá. estilista, mini saias e Marie Conte, tem tudo a ver. Gostou deste trocadilho? Nem ouviu, nem Vamos ouviu. manter seriedade e Sim. respeito Já na agora, já linguagem. agora, só por falar em Marie Conte, convém dizer que. Ah, convém dizer, partilho convosco que eu só me lembro, à exceção do refrão, que já por si é extremamente complicado, só me lembro de dois versos da música da Rua do Carmo: Mulheres bonitas subindo o Chiado. E claro, Rua do Carmo, que é dito para aí 70 mil Quem vezes. foi o Não. Chiado? Quem foi o Chiado? O Chiado é quando o carro está. A gente arranca o carro e. Isso é um cavalo. Vocês têm de ir para aqui educados. Agora Ah, vim para é? aqui, vim Quem é que para não aqui. sabe o que é um ludopédio? Não sei. Ah, Eu não pois. te disse o que era Otto. Então o que é Chiado? O que é, não? Quem foi? Quem foi? E ele tem lá uma estátua no Chiado. Óbvio, por isso é que se chama Chiado. Não, o Largo do Chiado. Pois, quem foi o Chiado? Foi um grande ator de teatro dos velhos tempos. Que é isso, velhos tempos? Do antigamente. Muito. Que anos Deve 60? ser Para mim já é velhos dos tempos, anos mas que é 60. anos. Anos Dos 60 de que anos século? 1800 e tal, ou 1700 e tal. Pronto, podia ser anos 60 dos anos 70. Da Também década seria de. 1860. Ora bom, agora, desporto e efemérides, passamos por um provérbio, na verdade, inventado por mim. Vou-vos contar um insólito que se junta a um provérbio. Pode ser? Não, mas eu conto na mesma. Sim. Olha, Não. pronto, vou contar. Na sexta-feira à tarde, fui a um local fotocopiar umas folhas. A tarefa realizou-se em 35 segundos, não sei, foi rápido. Eu tinha deixado o carro lá, quase à porta, num sítio onde se paga estacionamento, mas aquilo é uma roupa, é uma roubalheira. Eu chegar a uma rua e para estacionar é para pagar. Agora, para estacionar na rua, paga-se. Em muitas zonas onde não se pagava até há pouco tempo. E eu, ao sair, sabia que ia demorar o tempo que foi, foi no instante, não foi 35 segundos, mas foi 2 minutos. E aquilo também, o mínimo que se paga é logo 10 minutos. E eu fui, dei uma vista de olhos, nada, e entrei. Acabou o meu serviço e dois jovens que estavam atrás de mim, pai de 15 anos, iam lá também imprimir não sei o quê. E depois, em conversa com o jovem da loja, já mandaste, não mandei, não temos aqui no mail, ia lá, mas eu tenho aqui um telemóvel, chega-me um cabo com internet, ia lá, nós não temos isso, e agora não tenho aqui internet. Eu apercebi-me da situação, até estava na hora, no minuto praticamente certo para eu me dirigir até ao Porto, mas. Até atuei como a pessoa que eu ia buscar atuaria no meu lugar, que foi, apercebi-me do que estava a acontecer, tirei um aparelho da minha bolsa que ajudou os jovens a fazer o que eles queriam fazer e que sem aquilo não iam conseguir fazer na altura, que chamava internet sem fios. Quem é que pagou a multa? Isso é só a parte final da história, tem Pois é. Eu sou escritor, sei qual é o final. Aquilo, ele vai buscar o mail, alguma coisa, a internet primeiro não ligava, depois abrir o mail, depois ia buscar o anexo, e o anexo esperou que me se metesse, e depois tinha que escrever não sei o quê, depois qual era o mail da senhora para mandar, passar para um quarto de hora e vim embora. Mas até deixei um recado engraçado para um dos jovens, o que me agradeceu mais que uma vez, muito obrigado, meu, pá, próxima vez que alguém precisar de alguma coisa, és tu que vais aparecer. Porque eu gosto, eu tenho esta utopia, não é, Joaquim Luís? Dos favores em cadeia. Eu faço alguma coisa, uma pessoa que depois vai se lembrar de mim e vai fazer. Ainda É vives isso. na pré-história. Em que mundo é que tu vives? Pronto. Cheguei à rua, estava a senhora das multas a chegar ao meu carro. Já a chegar, não, que ela já tinha tirado a matrícula. E eu fui lá e disse. Dei a multa a mim diretamente que o carro é meu e ela. Então, ficou assim a olhar para mim. Eu, então, só fui ali às fotocópias, era de subir e descer as escadas. Não sabia que ia demorar o tempo que morei. E ela, então não deixa mesmo lá a porta. Então é já aqui a ver. Passou um papel e só depois um porto é que vivo. Porque antigamente era 2 euros. Vossa Excelência deve saber. O Guilherme contaram que é 2,5 ou 3 euros. Já vai em 6. Cuidado com isso. Já vai em 6 euros. E eu raciocinei logo, eu só estou a apanhar esta multa porque demorei aquele tempo todo a ajudar os jovens, senão esta rapariga ainda nem sequer estava nesta rua. O provérbio que eu digo é: quem ajuda paga multa. Nesse caso, paga, porque não foste com participativo, ou antes ao contrário, foste com participativo demais. Sabias que estavas em pecado, com o carro fora de estacionamento, Não, um carro estacionado, mas estacionado, sem mas pagar os 2 minutos. sem pagar os 2 minutos. Que não foram dois. Ora, sabias que estavas em erro, portanto, te tinhas de fazer tirar-te o mais depressa possível. Mas não fiz. Armaste-te em humanitário, Era uma índia, não é? Essa gente que devia ser expulsa do planeta. que é uma humanidade que existe muito neste mundo atualmente. Portanto, É um germundo. não venhas queixar. Olha, quanto é que foi? 6 euros? 6 euros. E os outros Por isso é 2 mais. euros, o Carlos dá outros 2 e tu dás os outros 2. Que não temos nada com isso. Nós é que somos caridosos. Portanto, o que manda. E modestos. Eu acho, se calhar o que eu faria é, olha, dá-me só um bocadinho que eu vou só ali ao carro, ponho porque lógico que ia demorar mais que 2 minutos, não é? Pagava o parquímetro, os 10 minutos que fosse, ou 20 minutos, ou meia hora, o que é que fosse. Mas seja não, mas tentava pelo menos 10 minutos Sim, e e voltava. depois Podia ter voltava. feito. Porque era. Pronto. Eu. Porque assim, aqui a culpa não é o ajudar quem vai ajudar a multa, aqui a questão é, se a pessoa sabe que, sei lá, é como te disse, se fosse 2 minutos. E voltasse e tivesse a multa, bem, e aí posso dizer que é injusto, porque, não é? Pronto, agora realmente 15 minutos, podia não ter acontecido, mas a verdade é que foi o saber que estava em erro e continuar, pronto, E à espera da continua. sorte, que não aconteceu, pronto. Eu, nesse Foi. aspecto dos parquímetros, Não, eu eu não praticamente nem tive. me lembrei. Eu acho que nem me lembrei do carro estacionado enquanto estavam lá os donos. Acho que nem me Pois, lembrei disso. abstiveste-te Aquilo de tudo. que eu faço, eu já disse isto uma vez num programa que já não existe, que é Os Cortes do Escolho Eu, que é. Eu gosto muito de ajudar os outros, mas eu tenho que estar em primeiro lugar porque se eu não estiver bem, eu não vou conseguir ajudar os outros. Neste caso, é a mesma coisa. Se eu estiver a cometer um erro comigo próprio, eu posso ajudar os outros, mas depois sofro as consequências disso. Claro, eu sinceramente, nisto de parquímetros e coisa, eu sei uma coisa, que vou pouco tempo, mas ponho logo ali o tempo O tempo, o mínimo mínimo que eles pedem. que eles pedem. Foi o que já me disseram, olha, 20 cêntimos transformaram-se em 6 euros. Pois, Claro. porque se calhar se eu metesse, mas se calhar não chegavam aos 20 cêntimos. Bem, não interessa. Olha, é uma pouca vergonha, o mundo está muito bonito. Mas é assim, mas sempre tinhas um argumento, sempre podias dizer, olha. Mas eu se reparar, tenho aqui os 10 minutos. Pronto, demorei 14 ou 15. Sim, foi um bocadinho Pronto, demais. era diferente. Agora, uma coisa é não pagar nada. Foi? Porque supostamente iam ser só os dois. Vamos ouvir aqui um enxertozinho que veio do Hyde Park, creio eu, bem da Inglaterra. Isto está com som? Vamos lá. Magnífico! O que é que isto é? Questiono vocês. Joaquim Pereira já estava aqui a dizer durante a música, dia verde. É verdade, foi um dia verde, mais azul do que verde. Mas isto aconteceu há poucos dias, no dia 1, mas passou por cá em notícia na semana passada, há poucos dias, foi quando eu vi. Num intervalo, não sei se foi, acho que foi numa passagem de uma banda para a outra, de um, como é que se diz? Da banda de. Ai, o grupo que abre. Convidada para a banda principal. Não é convidado, é o grupo que faz a abertura. É a banda de abertura do concerto dos Green Day no Hyde Park. Lá em Londres, não é? O Hyde Park. Sim. É em Londres. É muito. Lá no Hyde Park. Estavam-se cerca de 65 mil pessoas para ver os Green Day, mas claro, também assistiram ao concerto anterior da banda de abertura. Não sei quem, devia ser também do estilo rock, punk rock, uma coisa assim. E num intervalo, só uma câmara ficou a gravar, porque ficou ali a do palco, a mostrar a plateia, e colocaram os responsáveis lá nas colunas esta música, Bohemian Rhapsody. Toda a gente conhece destes três que estão aqui, menos o Carlos, não sei se já ouviu falar. É de um grupo do Pharrell Kobun, Sarah, que depois adotou o nome Freddie Mercury. Sim, Já faleceu há uns tempos. é Não sei se foi ao aquilo, funeral é aquilo que as pessoas diziam, ah, é um coro fantástico, era fazer aquilo tudo sozinho. dele. Sim. Não sei se bicho, fosse ao Não, não. funeral do homem, não, não Foi ao foi. funeral dele, nunca ouvi falar. Exato. Fui como carpideira. Como que é? Carpideira. Carpideira? Não sabes o que é Eram carpideira? contratados e pagavam-lhes bem. Ver os funerais chorarem, não sei o que Oh. são. Não sabia o nome. Para Não sou carpir. analfabeto. Carpir. O que é carpir? Ora, vamos lá. Eruditos, o que é carpir? Carpir é chorar. E vem de onde? Vem de latim. Carpos. Carpos. Lágrimas. Espetacular. Sei lá, são lágrimas. Não há que inventar. São lágrimas! Pois não. Acontece que nesse intervalo colocam nas colunas o Bohemian Rhapsody e houve-se este efeito que nós tivemos a ouvir, ainda estamos a ouvir aqui de fundo, um bocado acelerado quando a música acelerou. Há a tendência, não sei se já paraste muito antes de mim, há a tendência do ser humano de se adiantar à música, claro, de ser mais rápido do que a música, pois sim, quando se vai sim. dar por ela, como agora, quando se vai dar por ela, a música está lá atrás e a pessoa já vai, não sei agora. E nos hinos nacionais, já nem se repara. Sim. É curioso, para já eu acho que quem esteve lá e gosta desta música e se calhar nem cantou, para já eu gosto, eu tenho uma imaginação para fazer que é, imaginemos a pessoa que estava no meio destes 65 mil e que não sabia a letra do Bohemian Rhapsody. Passou um bom bocado. Eu. E... isto é um momento que o Mercury até deve ter saltado uma lá na na. Deve ter lançado lá uns foguetes. Pois. Vocês acreditam que ele não está vivo, não é? Pois, Claro. não é o fantasma. Ah, sim. Não é o fantasma da ópera, mas é o Mas o fantasma Brian May e consciente. Os outros. O Brian May, sim. Acho que. Eles escolheram o Adam Levine para seguir aquilo, mas depois não sei se aquilo seguiu para a frente ou não. Adam Lambert. Isso. O Avril Levine é uma gaja. Adam Levine. Quem é o Adam Lambert? Eu conheço o Avril Lavigne. Não, Adam Levine é um cantor. Ah, mas o Adam Lambert é que andou com os. É. Bem, não interessa. Esse nome é uma coisa muito insólita. Que é o Adam Lambert? É o Adam Lambert. Adam Lambert. É um clube de Inglaterra da seleção. Frank Lampard. Não é? Já não joga nem na seleção nem na Inglaterra, mas era. Acho que já nem joga mesmo. Era Bom, um grande jogador. Lampard. Eu estou a dizer Adam Lambert. L-A-M-B-E, Lambe, isso. Mas é que Lambert. Em português, sim. É Lambert. É assim que se escreve. Lambert, é sem o E no Só fim. Não tenho o hífen. Eu estava a dizer, a fazer o gesto ao Nuno com a língua. Pois, ele faz muitos gestos com a língua dando programa. Vocês é que não veem aí nas vossas coisas. Às vezes falta-me a voz e então. Faz com a blá, língua. Blá, blá, blá, blá, blá, blá. E é curioso, para mim acho que é um registro, eu gosto destas coisas, toda a gente a cantar uma música, e de espontâneo, não estava ali a letra à frente, e os responsáveis é que, não sei se metem sempre, ou desta vez meteram, e começou este barulho positivo. Bastou um começar e outro, e outro, e outro, e espalhou-se. É curioso, e lembremos, para já imagino a faixa etária das pessoas que foram assistir ao concerto do Dia Verde, do Green Day. Não, não há de ser de 60 para cima, deve ser mais de 40 para baixo. Esta música tem 42 anos. O White Night at the Opera de És da minha 75, não idade. é? És da minha Acho que sim. idade. Acho que é do One Night at the Opera, que acho que foi de 75. Ou 75 E, ou co 76. e continua a ser 75. entoado desta forma. Isto, para mim, é promover Bohemian Rhapsody e hino nacional em inglês. Até porque tem a ver com isso, a Rhapsody dos Boémios, que é sempre para os copos, não é? Por isso, até, eu acho que isto devia ser promovido em hino nacional. E esta gravação, Dos gostei. pubs. Eu só não gostei Mais deste, aos pubs. só não gostei desta gravação por causa de uma coisa. Porque a qualidade dela. Isto é um detalhe técnico, mas quem quiser pode ajudar-me a esclarecer isto. Ouçam o vídeo com os escutadores. Eu vi sim os escutadores e percebi. Mas ouçam o vídeo com os escutadores. Pessoal que está mais à base do som. Reparem na porcaria que fizeram ao colocar o som em AAC. E eu desconfio que foi 48 kappa porque aquela porcaria faz eco, faz reverberação. É típico do AAC, que é nada mais nada menos que uma das maravilhas da Apple. Enfim, pronto. O M4 ainda foi o Sim, foi o AAC. melhor momento deste programa. É para isso AAC hoje. 48 capas, aí pãos on the nice, yes, publisher. E então aquilo faz eco, faz reverberação. É do próprio. Tem muito boa qualidade, no sentido que aguenta sem taxas muito baixas, o que poupa muito a internet. Mas depois tem aquela reverberação que é uma coisa. Bom, com a conversa já estamos quase a meia hora, vamos embora. Deixa cá fechar com uma musiquinha que para mim é uma recordação e que tem a ver com a rádio. Acontece que decorreu quinta, sexta e sábado, o festival Nós Alive, que já foi Ótimos Alive, ou Zona Live. Não foi ótimo. Ai, nunca foi Zona Live, Não. não calhou, pronto. Mas já foi se calhar só Alive, lá no Não, Algés. não, não, não. Foi Nunca ótimos. foi. Acho que já foi, Foi acho Ótimos. ótimos que organizou, acho eu. A primeiro? O Pronto. primeiro acho que foi ótimos que organizou. RTP deu em cheio naquilo, mas a TSF também esteve muito atenta e eu tive um pormenor curioso. Para mim foi um por maior que até me pôs a cantar sozinho e melhorou aquele final de tarde de sábado. Para mim, eu sou um enxofrado, não é verdade? Foi mais Meio? alive. 3 quartos. 99%. Não, 3 quartos. Eu acho E que uma não. sala? sala. Não, que eu moro não tem 3. 3 quartos. acho que foi no sábado que iam lá tocar, cantar. É mais tocar. Os The Avalanches. Ora, o Carlos conhece, mas a maioria das pessoas sabem lá quem eles são, quem são ou quem é. Quem é o grupo da Avalanches, vem lá da Austrália. Porque mesmo no seu álbum mais mediático, que é 2000, sem Sign Left, mesmo nessa altura não era uma coisa de se passar na rádio, não era uma música, e tu deves lembrar disso, não era uma música que passava, uma ou duas, os singles que eu me lembro mais são dois, não era daqueles singles que passava muito na rádio. Quando é que eu ouvia passar na rádio? Quando eu metia em programas, um deles até foi com o Carlos, outro foi sozinho aqui na Antena Web, também, na parede do meu quarto. Até que a TSF, às 8h30 de sábado, 8 de julho de 2017, faz uma coisa, e porquê é que eu estou falando isto? Porque parecia que estava eu a liderar a emissão. Porque eles falaram nos Avalanches, e eu disse, bem, ou era antes da notícia das 9, ou às 9 ia começar um concerto, até lá vamos escutar aqui de Avalanches. E eu pensei em duas músicas. Por ordem, Since I Left You e depois Frontier Psychiatrist. E eles meteram essas duas. Uma a seguir à outra. E eu, olha, nunca ouvi, eu que me lembro, nunca estive no carro. Telepatia. Neste Ah, caso é essa foi a terceira. psiquiatria. Exato. Eu nunca. Psiquiatria. Eu, a música, a segunda música é psiquiatria. Frontier Psychiatrist. E eu na terceira, eu a pensar, eu nunca estive no carro a ouvir The Avalanches. E agora a TSE faz-me este favor, já que estamos a dizer sempre mal dos outros, agora estou a dizer bem. Faz esta coincidência que eu gostei muito. Se eu fosse eu a liderar o programa e se metesse duas músicas, assim, ao final de tarde de sábado, duas da Avalanche, e se metia estas duas, e por esta ordem. E eles meteram. E eu estava a conduzir, estava a cantar sozinho, mais contente, até fiquei melhor, pá. Mando um beijinho para aqueles homens todos. Ainda assim, continuo a achar que gasta muito tempo em publicidade. Mas tem que sobreviver. Não. Mas só para não ficar, só para dizer pela parte do dizer bem. É o que eu tenho a dizer. Vamos ficar com esta musiquinha, que é mais falada do que ouvida, mas vamos ouvir até aqui os três para o Joaquim conhecer, para ver que os chanfrados também iam lá fora. Vamos lá ver se conheço. Não, conhecer agora. Sabe lá se eu já conheço. Claro, já conheces, tem o álbum em casa e Viste-me tudo. cantar um bocadinho do. Não, mas isso é de 75, este é de 2000, são 25 anos em frente. Vamos ver, vamos ouvir. E despedimos para até à emissão 200, que é a última antes de. Antes do Antes, De umas antes. pausas. Exatamente. Antes de umas pausas. Vamos mandar pausa. Exato. Então adeus. Bye Então, bye. bye bye. Que eu Como fico. fizer Zim? Está Mr. Kirk, Dexter's in school. I'm afraid he's not, Miss Fishmore. Dexter's truancy problem is way out of hand. The Baltimore County School Board have decided to expel Dexter from the entire public school system. Oh, Mr. Kirk, I'm an offended shooter of Dexter's truancy. But surely expulsion is not the answer. I'm afraid expulsion is the only answer. It's the opinion of the entire staff that Dexter is criminally insane. That boy needs therapy. Lie down on the couch. What does that mean? You're a nut. You're crazy in the coconut. What does that mean? That boy needs therapy. I'm gonna kill you. That boy needs therapy. Granny Gazoo, let's have a chew. Now when I count three. That boy needs therapy. He was white as a sheep. And he also made false teeth. Business continues below. Did I ever tell you the story about cowboys and midgets and Indians and what frontier psychiatrist? I felt strangely hypnotized. I was in another world, the world of 20,000 girls. Man, rectangles. Do an optometrist. A man with a golden eyeball. And tight nail buttocks. Or juice on your chin. I promised my girlfriend I'd get the violin. That boy needs therapy. Psychosomatic. That boy needs therapy. Lie down on the couch. What does that mean? You're a nut. You're crazy in the coconut. What does that mean? That boy needs therapy. Gonna kill you. That boy needs therapy. Granny Gazoo, let's have a chew. Now when I count three. That boy needs therapy. He was white as a sheep. And he also made false teeth. Anything that talks other than a person.